Marília Mendonça. Tenho aqui algo que grita e que acredita neste teu olhar. Tenho aqui dentro do peito algo sufocado que quer se esconder. Tenho tantos sonhos, tive tantos medos, mas tenho que prosseguir. Sei que nada será fácil quando o dia vai. Marília, olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher é independente, bebe, bate, joga o homem pra fora. Homem que se atreve como antigamente, atrair e virar as costas. Hoje tudo é diferente. É a mulher que bate na sua cara a porta. Abençoada. O tempo que voa é o mesmo que calou os segredos que não voltam mais. Mesmo que esse amor arranque o conto de fadas que eu sonhei lá atrás. Hoje sinto muito, não senti o que sente, é que a fila desandou. Hoje a mulher carente aprendeu com a vida disfarçar a dor. Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher é independente, bebe, bate, joga o homem pra fora. Homem que se atreve como antigamente, atrair e virar as costas. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta. Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher independente bebe, bate, joga o homem pra fora. Homem que se atreve como antigamente, atrai e virar as costas. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta. Nossa rainha Roberta Miranda.